Eu te avisei pra não brigar com meu sentimento. Eu bem que te avisei. Não vem com essa de dar tempo. Eu te avisei. Guardei o meu amor só pra você. Eu esperei ter de volta o amor que sempre eu te dei. Eu confiei nas promessas que você fazia. Eu sonhei. E agora vem você dizer que não me amou. Mas eu não vou derramar nenhuma lágrima, não, porque você não merece espaço em meu coração. Você me machucou demais. Agora segue em paz. Bye bye. Amor que sempre eu te dei. Eu confiei nas promessas que você fazia. Eu sonhei. E agora vem você dizer que não me amou. Não me amou. Não me amou.